Sim, portanto, às 18h30, mais ou menos, somos chamados a intervir aqui na cidade de Oliveira do Hospital, junto à farmácia Gonçalves, de um atropelamento de um jovem de 14 anos. Portanto, os bombeiros chegaram ao local, fizeram a triagem, estabilizaram a vítima e depois receberam indicações do CODU para seguir para o pediátrico. À chegada ao local, com o que é que se depararam? Como é que estava o jovem? Sim, o jovem estava, de facto, estava em púbito ventral. Os bombeiros, efetivamente, fizeram a estabilização à vítima. Em princípio, era uma vítima, evidentemente, ligeira, mas a precaução foi ao pó pediátrico, segundo indicações do CODU, depois de lhe fazerem a triagem. Portanto, terão-se... A GNR também tomou conta da ocorrência. Terão sido ferimentos ligeiros, mas foi encaminhado então para o hospital pediátrico. Porque os bombeiros não têm raio-x nos olhos, não é? O que acontece aqui é que a precaução, depois de passarem a triagem, de fazerem a triagem e avaliar efetivamente a vítima, receberam ordem de CODU para ser transportada para Coimbra, para o pediátrico. É aquilo que os bombeiros fizeram.